José, parece que não cansa de sofrer. No poço foi jogado, traído pelos seus, por sonhar os sonhos de Deus. Foi vendido por 20 moedas de prata, e como escravo foi levado a preço de nada. Foi preso, acusado sem dever, escravo, prisioneiro. Mas o sonhador não deixou de ser. E hoje eu posso estar contando a sua história. Você é José, mas não entende agora. Por que sonhar? Entenda que Deus nunca se esquece de você. Espere o tempo dele, vai acontecer. Tudo isso é pra você crescer. Quem Deus escolhe é assim. Vou fazer de tudo para ver seu fim. Podem te lançar no poço ou na prisão. Os sonhos de Deus não morrem, não. Quem Deus escolhe é assim.